Verdade da pior maneira. Carlinhos era uma criança inocente, tal qual as crianças de sua idade. E como toda criança de sua idade, Carlinhos tinha um fascínio pelo Natal. Todo fim de ano, Carlinhos escrevia sua cartinha pedindo ao Papai Noel um presente. E como ele era uma criança bondosa e inocente, todo ano ele recebia seu presente. Às vezes não era o que ele queria, mas ele pensava: ah, pode ser que o Papai Noel tenha confundido minha carta com a de outra criança. E assim a vida foi passando, mas teve um Natal em que Carlinhos encasquetou. Queria porque queria ver o Papai Noel, deixando pessoalmente o presente na sua casa. Mal sabia o pobre garoto que sua curiosidade não mataria o gato, mas sim levaria a algo muito pior. Véspera de Natal, às 10 da noite, Carlinhos fingiu que ia para a cama, mas ficou espiando a árvore de Natal pelo corredor da casa. Poucos minutos depois, a revelação. Não era o Papai Noel que estava ali deixando seu presente, e sim o pai e a mãe dele. Aquilo caiu como uma bomba no coração do pobre menino. Como assim? Como assim Papai Noel não existe? Então tudo que eu vivi era uma mentira? Surpreendentemente, Carlinhos não chorou. Em sua cabecinha diminuta, a inocência deu lugar a um plano. A partir dali, Carlinhos sentiu que tinha a missão de espalhar a verdade sobre o bom velhinho. E isso levou a um ato de desespero e rebeldia, que você vai saber qual foi no próximo bloco. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Daqui a pouco, o sucesso está de volta. Dourada FM, a rádio dos melhores ouvintes. Apoio cultural. Cordeiro Joias, qualidade em joias, relógios e serviços, informa a hora certa. 15 horas e 25 minutos. Compre em Cordeiro Joias, compre em Cordeiro Joias. Quando você pensar em alianças, anéis solitários, correntes em ouro masculina e feminina, anéis de formatura, você vai lembrar: compre em Cordeiro Joias. Cordeiro Joias tem os menores preços e o atendimento que você merece. Vá ao Cordeiro Joias e confira. Agora vou estalar os meus dedos. Você vai acordar e continuar a pensar. Compre em Cordeiro Joias. Compre em Cordeiro Joias. Cordeiro Joias. Presente onde existe amor. Avenida Afonso Pena 192, Itumbiara. Fone 34310656. Cordeiro Joias. Nova Veículos e Picapes, a maior e melhor concessionária de veículos de Itumbiara e região. Veículos novos, seminovos, com preços jamais vistos. Parcelamento facilitado e com as menores taxas. Nova Veículos e Picapes, Modesto de Carvalho, Itumbiara, Goiás. Fone 64-3433-8700. Promoção Natal de Preços Baixos é no Gás e Mercearia Avenida. Confira só as grandes ofertas. Rosquinha Rancheiro de Coco 600 gramas, R$ 7,99. Suco Life 900 ml, R$ 8,49. Azeitona Lavioleteira sem caroço 250 gramas, R$ 6,59. Macarrão Parafuso Safra 500 gramas, R$ 2,99. Batata Palha Refinata 110 gramas, R$ 6,50. Tempero Sandela 50 gramas para carnes e aves, R$ 3,99. Alho, R$ 19,99 o quilo. Quer mais? Então vá ao Gás e Mercearia Avenida, onde você encontra as melhores ofertas nesse mês de Natal. Açúcar Madalena 2 quilos, R$ 9,49. Leite Italac Integral 1 litro, R$ 5,99. Pão de forma de Nápoles 450 gramas, R$ 8,49. Café 10 250 gramas, R$ 7,80. Energético Extra Power 2 litros, R$ 15,99. Gás de cozinha P13, R$ 100 à vista ou no Pix. E se preferir, R$ 105 nos cartões. Ofertas válidas até dia 23 de dezembro ou enquanto durar o estoque. Gás e Mercearia Avenida também é correspondente Bradesco. Você pode fazer depósitos, saques, fazer abertura de contas, pagamento de boletos e muito mais. O horário de atendimento do Bradesco no Gás e Mercearia Avenida é das 7:30 da manhã ao 12:30 e das 15 às 19 horas. Gás e Mercearia Avenida vem desejar a você e sua família um ano novo de muitas realizações. Gás e Mercearia Avenida, Avenida Goiás, 1495, Setor Nordeste. Disque entregas 3434-1532. WhatsApp 64 99660-1532. Na direção de Adevaine. Alô, Cachoeira Dourada. Internet rápida todo mundo promete, mas não é qualquer um que entrega. Na Algar Telecom, você tem 600 megas de internet por apenas R$ 89,90. Isso mesmo, R$ 89,90. É velocidade insana com um preço incrível. 600 megas, é só na Algar. Aproveite que é por tempo limitado. Compre agora no site, na loja ou chame no WhatsApp 349-9860-7072. Algar Telecom, sempre junto. Regulamento em algartelecom.com.br. Alô, Cachoeira Dourada, ETC Contabilidade. A segurança que você precisa quando o assunto é contabilidade. Estabelecido há mais de 26 anos em nosso município. ETC Contabilidade conquistou a confiança da maioria das empresas, graças à sua competência, inovação e permanente atualização de seus colaboradores, juntamente com a ética e cumprimento às legislações tributárias, fiscal, contábil e trabalhista. Entregue sua contabilidade ETC e fique tranquilo. Trabalhamos também com abertura e fechamento de empresas. ETC Contabilidade, experiência para o sucesso do seu negócio. É na Rua Osmar José Garcia, número 758. Fone 064-3434-1369. WhatsApp 999666437. Ao lado do Bradesco, em Cachoeira Dourada, Goiás. ETC Contabilidade, do meu amigo Geraldo. Tem como colaboradoras a Sueli, a Sara e Maria Eduarda. Esse time você conhece. ETC Contabilidade. Beleza, elegância e estilo tem nome. Eucilânia Eustáquio Salão de Beleza. Os melhores serviços de químicas capilares em geral. Alisamento, mechas, luzes, coloração, maquiagens, penteados, cortes e a nova tendência do momento. Cortes bordados femininos. Ainda, escova, prancha e muito mais. A mulher por natureza já nasce bonita. Apenas precisa de um cuidado especial. Mulher elegante? Vai em Eucilânia Eustáquio Salão de Beleza. Na Rua Quioto, de frente ao antigo Termas Privé. Próximo Colégio Modelo 14 de Maio. Atendimento de terça a sexta das 13:30 às 18 horas. Aos sábados, das 8:30 da manhã às 19 horas. Atendimento com hora marcada. Agende seu horário no telefone WhatsApp 64 99663-0534. Você é elegante? Então lembre-se desse nome. Eucilânia Eustáquio Salão de Beleza. Doce Desejo Sex Shop. está com muitas novidades em lindas lingeries, gels para massagem corporal e eróticos, cosméticos, excitantes, dessensibilizantes, perfumes com feromônio e muito mais. As melhores ofertas nos preços à vista ou, se preferir, parcelamento nos cartões. Doce Desejo Sex Shop. Deseja a você boas festas. Doce Desejo Sex Shop. Rua 15 de Novembro, número 12C, Centro, ao lado da Caixa Econômica Federal, em Itumbiara. Fone 64-3404-2024. WhatsApp 64-981-33-4445. Doce Desejo Sex Shop. A arte da sedução. Mais qualidade no seu rádio. Dourada FM, a rádio dos melhores ouvintes. A rádio que toca você. Toca você. O pior programa do rádio está de volta. Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Depois que descobriu que o Papai Noel não existia, Carlinhos continuou agindo normalmente. No dia seguinte, fingiu surpresa ao receber a bola dente de leite que ele tanto queria, até que a mãe dele disse: "Ô filho, você não quer ir à pracinha hoje à noite ver a decoração de Natal?" Carlinhos prontamente aceitou, pois sabia que lá ele poderia colocar seu plano em ação. Chega a noite e o movimento na pracinha é intenso, especialmente de crianças que queriam tirar uma foto com o bom velhinho. Ao chegar lá, Carlinhos pede a mãe para ir na casinha do Papai Noel para agradecer pela bola que tinha ganhado. Cuidadosamente, o garoto entra na casa e é recebido pelo senhor gordo de barba branca, que grita assim: "Ho, ho, ho! Feliz Natal, garotinho!" Mal o Papai Noel termina de falar e Carlinhos sobe na cadeira, puxando a barba postiça do velho e gritando: "Olha aqui! Olha aqui todo mundo! Este não é o Papai Noel! Papai Noel não existe! Foi meu pai que me deu aquela bola!" Não satisfeito em desmascarar o velho, Carlinhos começa a destruir a decoração de Natal, puxando os pisca-piscas, derrubando as renas de papelão, chutando as latas de lixo decoradas com sininhos. Foram 5 minutos de ira incontida, até que os pais dele conseguiram contê-lo e levar ele para casa, sob as vaias dos outros pais que estavam na pracinha. Como castigo, Carlinhos ficou o resto das férias sem poder sair do quarto, mas no fundo ele estava feliz por ter finalmente exposto a verdade sobre o Papai Noel. Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Tá aí, você ouviu Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio. E agora, meus amigos, chegou a hora dos abraços. Aquele abraço. Rapaz, hoje eu vou fazer a hora dos abraços diferente. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Pera ainda, porque essa imitação do Gil Drones me pegou, mas vamos lá. Alô, galera, exatamente às 8h07, olha aí essa fera aí, bicho, vamos mandar agora uns abraços aqui na Bodega do Maguila. É o grande Anjos da Silva, o filho da professora Luciane, bicho, eita! Vamos mandar agora um abraço aqui para os apoiadores da Bodega do Maguila, bicho. É o Anderson Lima, Miguel Dolode e Renato Silva. Essa galera aí que apoia o programa pelo site apoiocoletivo.com/bodega, bicho, eita, brincadeira! Um abraço também para o glorioso Denner Charles, de Campo Formoso, Bahia, olha aí, bicho. O ouvinte da Bodega do Maguila pela Rádio Cisal, bicho, eita! Mandar um abraço também para as rádios que transmitem a Bodega do Maguila, bicho. São mais de 60. Eita, 60 rádios em todo o Brasil, ó louco. Um abraço para os ouvintes da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, também da Web Rádio Mega FM, bicho. Eita, tudo de São Paulo. Um abraço também para a Rádio Pontas de Fernando Prestes, São Paulo, a Aliança FM de São Miguel Arcanjo, Rádio Porteira Aberta de Botucatu, também a galera da Boa FM de Aracaju, Rádio Tocantins de Porto Nacional Tocantins, bicho. Eita. Um abraço também à galera da WRB de Natal, Rio Grande do Norte. Também o pessoal da Cultura do Brejo FM de Brejinho, Rio Grande do Norte. Eita, galera também da Novas Ondas FM 99.5 do Rio de Janeiro, bicho. Eita, da galera da Rocinha. Um abraço também aos amigos de Vila Nova do Piauí, Fronteiras Piauí, Baixão do Tamboril, tudo no Piauí. Eita, um abraço também aos amigos de Paula Freitas, Paraná, da Rádio Paula Freitas FM. Brincadeira, bicho, audiência forte lá no estado do Paraná. Um abraço também aos amigos de Areia Paraíba, bicho, ô louco, da Rádio Web Mata Limpa FM, bicho, eita, precisamente às 8h08. Mandar um abraço também aos amigos de Minas Gerais, da Rádio Clube do Vale FM de Almenara, Floresta FM de Alvarenga, Rádio Web Mix de Barbacena, Minas Gerais, meu amigo Josimar, eita galera. Um abraço também aos amigos de Belo Oriente, Minas Gerais, a caravana da nossa Rádio FM 89,7, bicho, eita. Abraço a galera de Timon Maranhão, da Rádio Tropical FM, meu amigo Lucas Rebelo, bicho, eita. Abraço também a galera de Goiás, da Rádio Máxima, bicho, de Goiânia. Também a galera da Princesa Web Rádio de Rio Verde e também da Rádio Campos Belos AM, eita. Abraço também aos amigos de Senador Sá, Ceará, Fortaleza, da Estilo Rádio Web, também do Ceará. Galera de Quixeré, Ceará, pela Rádio Quixeré FM 104,9, ô louco, bicho. Um abraço também aos amigos da Rádio Cisal de Campo Formoso, Bahia, o amigo Maurício, que tá desejando um Feliz Natal a todos os ouvintes do programa Bodega do Maguila, bicho, eita. Abraço também a galera da Rádio Nova Onda Web de Salvador, Bahia, Carababá FM de Caruaru, Amazonas, também a galera da Web Rádio Palmeira de Palmeira dos Índios, Alagoas, e a Sintonia Web Rádio, meu amigo Robério Pereira, o filho do seu Robério e da dona Robéria. Abraço também a Amparo de Palmeira dos Índios, Alagoas, bicho, brincadeira. Também aos amigos da Camaragibe FM de Matriz e Camaragibe, Alagoas, bicho, ô louco. Glorioso Renilson Souza, Coronel Catuaba, Cândido Brasil, Teu Xará Maguila, toda essa galera aí de Matriz e Camaragibe, Alagoas, e também de São José da Tapera, Alagoas. Eita, bicho, tá aí os abraços pra galera que se liga na gente. É isso aí, depois dessa presepada, nome de música, né? Eu vou trazer Banda Carrapicho, O Amor Está No Ar. Época de fim de ano, né? Se reunir em família, né? Então o amor se permanece, foi dito, orar. Mas está no ar, está presente, né? E nós vamos tocar Banda Carrapicho, O Amor Está No Ar. Depois eu trago o pedido dele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Meu amigo Adilson, lá de São Paulo, pediu música de Márcia Ferreira, Luar, e nós vamos tocar. Pra fechar a sequência, eu trago Banda Aquarius e O Jogo do Amor. Essas três na agulha, especialmente pra você, aqui na sua Bodega do Maguila. Mas nada irá nos separar. Sem seu amor, a vida não é nada. Não me interessa o pôr do sol perto de você. Eu sou muito mais eu, e nada não é tão vulgar como parece ser você. Só, é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Eu sou o seu amor, e de você eu nunca vou me separar. Me programei pra vida inteira não me interessar por outros sentimentos e carinhos que não sejam os seus. Eu cantarei pra toda essa nação, eu cantarei pra todo esse país. Só quero que você cante comigo para me fazer feliz. Não interessa o pôr do sol, perto de você eu sou muito mais eu. E nada não é tão vulgar como parece ser você. Só o sol é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Carinhos que não sejam os seus. O amor está no ar. O amor está no ar. Todo mundo quer ouvir. Todo mundo quer ouvir. A canção do teu olhar. Eu cantarei pra toda essa nação. Eu cantarei pra todo esse país. Só quero que você cante comigo para me fazer feliz. Sem seu amor, a vida não é nada. Não me interessa o pôr do sol. Fazer o sonho virar luz. Sem seu amor, a vida não é nada. Não me interessa o pôr do sol. Só, só é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Bodega do Maguila. Um em cada 10 médicos recomenda. Pela primeira vez, gostei, me amarrei. senti bater bem forte o meu coração. O amor renasceu em mim. Agora sei o que é felicidade. Quando o amor é de verdade, é bem mais forte a emoção. Há tempos que eu andava sozinho, como um triste passarinho, prisioneiro da solidão. Desde o dia em que você apareceu, a minha vida se transformou. Acabou com o vazio que existia, e o que eu não sabia, você me ensinou. Me ensinou a perder, me ensinou a ganhar, a jogar o jogo do amor. Me ensinou a perder, me ensinou a ganhar, aprendi a maneira certa de amar. Me ensinou a perder, me ensinou a ganhar, a jogar o jogo do amor. Me ensinou a perder, me ensinou a ganhar, aprendi a maneira certa de amar. O amor renasceu em mim. Quando te beijei pela primeira vez, gostei, me amarrei. Senti bater bem forte o meu coração. O amor renasceu em mim. Agora sei o que é felicidade. Quando o amor é de verdade, é bem mais forte a emoção. Há tempos que eu andava sozinho, como um triste passarinho, prisioneiro da solidão. Desde o dia em que você apareceu, a minha vida se transformou. Acabou com o vazio que existia, e o que eu não sabia, você me ensinou. Me ensinou a perder, me ensinou a ganhar, a jogar o jogo do amor. Me ensinou. Banda Aquarius, Jogo do Amor. Antes eu toquei Márcia Ferreira Luar, pedido do nosso amigo Adilson. E abrindo a sequência, Banda Carrapicho, O Amor Está no Ar. Saudades, Zezinho Corrêa, que Deus o tenha. Mas enfim, meus amigos, vamos nós para mais um intervalo, né? Vamos garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. E daqui a pouco a gente volta comentando mais sobre esta data festiva, né? Do dia 25 de dezembro, o glorioso Natal. Vamos tocar mais música também, enfim, trazer mais coisa aqui na sua Bodega do Maguila. Dois minutinhos só, viu? Sai daí não! A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Dourada FM. Daqui a pouco, tem mais música pra você! Hora certa! 15 horas e 49 minutos. Apoio Cultural. Nós da Odonto Company desejamos a todos os pacientes e amigos um próspero ano novo cheio de alegria e muitos sorrisos. Odonto Company Cachoeira Dourada, Ruas Mar José Garcia, de frente à Farmácia Universal. Alô, Cachoeira Dourada e região, acabou o seu gás? Conte com a distribuidora de gás Santos. Tem o melhor preço da cidade e rapidez que você precisa. Peça o seu gás 3434-1922, a entrega mais rápida da cidade. Para facilitar o pagamento, trabalhamos com cartões de crédito. O gás top da cidade, com preço super especial. Faça seu pedido. Telefone 3434-1922. É na Rua 30, Setor Sudoeste, Antigo Gás Fonseca. Agora é Gás Santos, o gás mais rápido da cidade. Telefone 3434-1922. Ligou, chegou! A JS Vidraçaria vem desejar a você paz e alegria. Um novo ano vai começar e que ele traga muitas realizações, felicidade e prosperidade para todos. Um ano novo repleto de realizações. São os votos de JS Vidraçaria, a maior e melhor variedade em vidros comuns, temperados, blindex, espelhos, boxes para banheiros e muito mais. A JS Vidraçaria cobre qualquer orçamento. JS Vidraçaria, Rua José Góes, Antiga Rua 7, esquina com a Rua 25. Fone 64-3434-1536 ou WhatsApp 64-98124-5345. JS Vidraçaria, na direção de Valdeci. Em Cachoeira Dourada, Caipirão Carnes e Frios, a Casa do Churrasco. Com carnes fresquinhas todos os dias. Linguiça de porco caipira, linguiça toscana suína e de frango, linguiça fininha de porco, porco fatiado com o melhor preço da região. Ainda, completa linha em frios, produtos de mercearia, o melhor sal de tempero, banha de porco caipira, variedade em temperos e chás, o melhor queijo caipira, gueirobinha fatiada, alho em cabeça, bebidas, carvão e muito mais. Caipirão Carnes e Frios, a Casa do Churrasco. Aceita todos os cartões. Na Avenida Brasil, ao lado do Bazar Nossa Senhora de Fátima. Na direção de Luciano. Disque entregas 3434-0303. Em Cachoeira Dourada, Goiás. Na hora, rapaz. O Hotel Clube Termas Sol Eldorado está de portas abertas de terça a domingo, das 8 da manhã às 22 horas, com piscinas de águas termais e medicinais quentes e salgadas, com completa lanchonete, com variedade em porções, deliciosos espetinhos, jantinha, variedade em cervejas, refrigerantes, bebidas quentes e muito mais. Piscina adulto e infantil, com escorrega de sapinho e vários outros bichinhos decorativos. Ainda, pula-pula para as crianças se divertir. Hotel Clube Termas Sol Eldorado, o lugar certo para família e amigos. A entrada é franca, você só paga o banho nas piscinas. Ainda, aluguel para aniversários, casamentos e eventos em geral. Ambiente completo com mesas, cadeiras e pula-pula para as crianças. Informações no telefone 64-3434-1806 ou WhatsApp 64-98168-4160. Falar com ele. Rádio Dourada FM 105.1. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui com a minha, com a sua, com a nossa Bodega.